voltei pra te procurar. Ei, Jesus, sem motivos te deixei para pecar. Toda a minha vida eu vivi na tua casa, aqui nada me faltou. Mas um dia, quando me despercebi, o pecado para o mundo me levou. Gastei todo o meu dinheiro por aí. Estou faminto, já não sei mais quem eu sou. Sou apenas fragmentos mal de mim. Me recomponhas no poder do seu amor. Ei, Jesus, ei, Jesus, só eu mesmo voltei pra te procurar. Ei, Jesus, sem motivos lhe deixei para pecar. Fui escravo da miséria pra pecar. Hoje busco teu perdão que me amou. Por favor, me deixa aqui neste cantinho, a tua casa que sempre me acolheu. Me receba, pois estou arrependido. Reconheço que só tu és o meu Deus. Ei, Jesus, só eu mesmo voltei pra te procurar. Ei, Jesus, sem motivos te deixei para pecar. Voltei pra te procurar.